minha gente, muito bom dia. Então hoje sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Então mais uma vez, muito bom dia a vós todos que estáis à escuta da vossa rádio, a Rádio Arco-Íris, ao 96.2. E leites, cremes, loções e pomadas, uns porque são nutritivos, outros para hidratar. Há aqueles que protegem, outros são para limpar. Já que gostam de cosméticos, recordo o original. É muito mais barato, é um produto natural. A cantar eu aconselho, bem de cima deste palco, quem quiser tratar da pele, usem o velho pó de talco. Pois é, mais uma vez o Espaço da Música está já à escuta e é todas as sextas-feiras às 9 ao meio-dia. Então, um bom dia para vós, muito frio, estão debaixo da cueta, deixem-se estar, porque está frio, frio, frio. Então vamos continuar e vai ser aqui já com essa vez bem que o Espaço da Música é só música, mas também é para vossas dedicatórias ao 02 38 43. Ai, já não sei o número do telefone aqui da rádio, meu Deus. 43-4800-0238-43-4800. Então, boa escuta e bom dia para vós todos. Saber. Trabalho tanto a semana inteira e ela gasta com asneiras tudo que eu vou receber. Se chego tarde à Saragata, minhas razões não quer nem saber. Quero falar para lhe explicar, mas arma tanta confusão que é para me convencer. É por isso que eu bebo deste jeito, para não ver os seus defeitos. Estou doido pela mulher. Ela bate, insulta-me e aleija, mas depois ela me beija do jeito que ela quer. Por isso bate, meu amor, podes bater. Bate neste homem apaixonado. Bate, meu amor, bate-me aqui. Quanto mais tu me bateres, muito mais gosto de ti. Por isso bate, meu amor, podes bater. Bate neste homem apaixonado. Bate, meu amor, bate-me aqui. Quanto mais tu me bateres, muito mais gosto de ti. Fujo de casa e arrasto a asa sem ela ver. Vou à taberna beber o atrasado, mas bebo com cuidado que ela pode aparecer. Se ela descobre, é o diabo, está sempre pronta para me bater. E os meus amigos já sabem o ditado, que em zanga de casados ninguém deve se meter. E é por isso que eu bebo deste jeito, para não ver os seus defeitos. Tô doido pela mulher. Ela bate, insulta-me e aleija, mas depois ela me beija do jeito que ela quer. Por isso bate, meu amor, podes bater. Bate neste homem apaixonado. Bate, meu amor, bate-me aqui. Quanto mais tu me bateres, muito mais gosto de ti. Por isso bate, meu amor, podes bater. Bate neste

Sei que à noite dou-me pedes para te amar. Quando não nos entendemos e juramos que é o fim, eu sei bem que vou ficar juntinha a ti. E se às vezes nós gritamos, eu não penso no pior, porque à noite tudo fica bem melhor. Nós gostamos um do outro, mas vivemos neste jogo. Transformer une petite chansonnette pour Michel, notre animateur avec ses accordéons toutes les semaines, il est toujours là présent. Alors rien que pour toi Michel, Johnny Hallyday, Marie, oh Marie. Tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh.

E agora são 9:34 e ela diz assim: eu vou levar no pacote. Não sou eu que o digo, é ela. Senhora, para te aturar, não faças de mim um louco, porque eu pouco a pouco estou-te a conhecer. Não faças de mim um louco, porque eu pouco a pouco estou-te a conhecer. Querias-me para namorar, mas fica a saber, não sou um qualquer. Procura outro se quiser. Já tenho mulher com quem vou casar. Procura outro se quiseres. Já tenho mulher com quem vou casar. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila, não vás à feira outra vez. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila, eu já sei bem quem tu és. Oh Mila, oh Mila, oh Mila. Fazer para me convencer de qualquer maneira. Já não sabes que fazer para me convencer de qualquer maneira. Tu vê se ganhas juízo, já não é preciso tu andares assim. Tu queres mas não me convences, não quero que penses que gosto de ti. Queres, mas não me convences. Não quero que penses que gosto de ti. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Não vás à feira outra vez. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Eu já sei bem quem tu és. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Não vás à feira outra vez. Oh Mila. Preciso tu andares assim. Tu queres mas não me convences. Não quero que penses que gosto de ti. Tu queres mas não me convences. Não quero que penses que gosto de ti. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Não vás à feira outra vez. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Quem tu és? Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Não vás à feira outra vez. Oh Mila, oh Mila, oh Mila, oh Mila. Eu já sei bem quem tu és. Agora vem aqui o Capa Negra. Sabes bem que ele sábado a 8 estão na Montição. Então, e tão bem o Ventania Musical logo para começar o baile. Então não se esqueçam, há francesinhas, há lombo de porco, há janta, há ceias, não é? Passear como de hábito. Sabes bem que com a nossa cozinha, cozinheiros da rádio, não há fome. Vocês inscrevam-se, telefonem aqui para a rádio e já demos aqui há um bocado a publicidade, tornamos a fazê-la para vocês saberem. E então, vocês já que dizem que não há festas aqui, nós garantimos uma festa por mês, a partir daqui agora para a frente, sempre até ao mês de agosto. Haverá festas todos os meses. Então, Capa Negra, que estarão no Parque da Monticina, sábado dia 19, e também teremos aqui depois ao outro dia para todos os aderentes da rádio uma galete e também animação musical. Então não se esqueçam, vá! Que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Pois como eu disse, sábado dia 19, lá estão eles ali na sala de festa da Montição. Todos aqueles que querem comer vão às 19h30, aqueles que não queiram comer vão às 21h, e para não comer são 5€, é pouco, e para eles é muito. Então não se esqueçam, grande festa daqui do Capa Negra, que vai animar uma grande noitada no dia 19 na sala de festas de Montição, e também teremos lá presentes para abrir para animar ao princípio do baile o Ventania Musical. Então, agora vamos aqui para todas as ciumentas de Bandalusa. Sai dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim tu vais ficar louca. É uma loucura o teu ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Liga toda hora para saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos, no bar, qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para

aldeia, foguetes no ar. A festa é real. Já todos dançam, todos a pular. A festa, festa, festa em Portugal. Na minha aldeia, foguetes no ar. A festa, festa é real. Já todos dançam, já fui nova há algum tempo, comecei a envelhecer, de tanto tocar em mim, não sabia onde me meter. Andava com o meu patrão, andava sempre no saco, e ele comigo na mão. São 10 horas e 16 minutos e agora temos aqui uma dedicatória, vai ser da parte da Glória, que deseja a seus filhos e a seus netos e a todo o auditório, todos os amigos dela, que um bom ano de 2019 e muita saudinha que é preciso. Então, lhe vou mandar então e também pediu para os animadores que tenham muita coragem para segurar as emissões, não há problemas. Então, da parte da Glória, vamos mandar aqui Desliga a Luz e o Telefone. Banda Lusa. Fim de semana que vinda, quero ver minha estrela brilhando para mim. Desligados e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, e há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Põe champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com este momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumando com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, e há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Põe champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, e há muito tempo eu sonho com este momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumando com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Pois é, pois é, pois é, pois é, são 10 horas e 20 minutos e agora, Senhora Esperança, deseja um bom fim de semana a todos os doentes e todas as pessoas que estão ao serviço delas, não esquecendo os animadores. E então, para o Senhor Armando também, é que está à escuta, é um fã da Rádio Arco-Íris, pois é. Então, são 10 horas e 20 minutos e da parte de Madame Esperança, aqui vai Desgarrada das Más Línguas, vai ser David Garcia. Meus senhores, minhas senhoras, umas quadras vou cantar, para que as más línguas do mundo a boca possam fechar. No cantar da desgarrada, tudo sai da nossa mente. Antes de falares dos outros, põe um espelho em tua frente. Ao falares do teu vizinho, devias olhar para o lado. Ele é sempre gente nobre, tu ficas envergonhado. Mas quando a verdade chega, tu ficas arrepiado. Por dizeres tanta asneira, ganhavas mais em estar calado. Dizeres mal do teu amigo, que raio é o teu gosto? É pena não haver lei, para as mentiras um imposto. Mas quando lhes pedes contas, começam logo a chorar. Será que é assim tão difícil a verdade confessar? desculpem-me, gente boa. Eu vos digo a cantar, pois há tanto aldrabão a nos tentar enganar. São uns atores de cinema, de filmes por acabar. Pedem-nos sempre desculpa para se tentarem safar. Estas quadras que eu escrevi são minhas, não as comprei. Tu não fales mal de mim, que eu de ti nunca falei. És coisa que não me interessa, eu em ti nunca pensei. Segue tua vida em frente, eu a minha seguirei. Eu canto aquilo que gosto, tu continua a falar. Devias é ter vergonha e essa boca fechar. São disparates sem jeito, na invenção tu és forte. O mal que tu me desejas, que Deus te dê essa sorte. Agora vou terminar. A vida não está para graças. Somos todos portugueses, para que tantas ameaças? Um bem-aja a toda a gente, adeus até outro dia. Mesmo para quem de mim fala, outro abraço do Garcia. E agora vem aqui mais outra dedicatória, e é da parte de Maria do Céu, para todas as pessoas que ela conhece, para todos os amigos, para todas as pessoas e para os animadores da rádio. Então deseja um bom fim de semana e um ano novo 2019 que seja o melhor para eles. Então, da parte da Maria do Céu, ei vai, Baile de Verão de Ana Gil. A tua boca a pedir e toda

amante traiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus destruiu a minha vida e a vontade de viver. Levou-me o que eu mais queria, meus filhos desse dia nunca mais voltei a ver. Fiquei eu e a solidão e o desgosto mais chorado. Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus. Estas coisas, no princípio tudo bem. Quando se vê a verdade, para voltar atrás é tarde, para começar tão bem. Ai destino, ai destino, ai destino que é. Que Deus me deu. Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel. Ai destino, ai destino, ai destino infiel. Destino infiel. E foi a pedido do Sr. Saruga, que não que está à escuta e que está à espera do taxista para o dia 19 aqui na sala de festas de Montição. Então vá, que haja um voluntário para o trazer, não é? Ele quer ver esta grande anoitada, então aqui com a capa negra e ventania musical, é como assegurar dia 19 aqui na sala de festas de Montição. Aqueles que querem comer vão lá ter às 7h30 da noite, e aqueles que não querem comer é só 5 euros e para eles, para fazerem um novo CD. É preciso ajudá-los, vão todos com força. E agora vem mais outra dedicatória, vai ser da parte de Maria para Manu, que ela gosta muito. Muitos beijinhos para ele da parte da Maria de São João de Brega. Para casa, para o bigode cortar. às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe que cê é bom. Esta música é só música. Agora vem aqui, é tudo mentira, Jorge Ferreira, só para vós, Espaço da Música. E são 10 horas e 45 minutos e estás à escuta do Espaço da Música na vossa rádio, a Rádio Arco-Íris. É tudo mentira, mentira, mentira, o que te vão dizer? Mentira, mentira, mentira. beijo até morrer. Não acredites naquilo que dizem, naquilo que contam. São histórias forjadas que são inventadas para nos separar. Eu já te provei que o amor assim não pode acabar. Por isso te digo, vem ficar comigo e deixa-os falar. É tudo mentira, mentira, mentira o que te vão dizer. É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. Não há quando te dizem já não te quero, que sou leviano, que já não te amo e não sou sincero. Eu já te provei que o amor assim não pode acabar. Por isso te digo, vem ficar comigo e deixa-os falar. É tudo mentira, mentira, mentira o que te vão dizer. É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. É tudo mentira, mentira, mentira o que te vão dizer. Até morrer. É tudo mentira, mentira, mentira o que te vão dizer. É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. Tudo, tudo mentira, então não é? Jorge Ferreira. E agora são 10 horas e 47 minutos e vamos aqui mandar uma cançãozinha para a Marilyn, que tenha força e coragem. Pois eles lá estarão dia 19 deste mês na Sala de Festas de Montição. Vão lá todos, aqueles que vão comer 7 horas e meia da noite e aqueles que não comem às 9 horas. É só 5 euros para dançar, não é? É baratinho. E para eles, vão fazer um grande CD. É preciso ir e para vós 5 euros não é nada e para eles é muito. Então vá, força, dia 19. O que eu sinto? Sábado 8. Onde eu vou, nós somos iguais. é, são 10h50 e então não se esqueçam de amanhã 8 na Sala de Festas de Montição, Capa Negra, Ventania Musical, uma grande noitada de festa e de dança. Aqueles que querem comer, telefonem, porque é preciso reservar. Aqueles que vão ao baile só, bah, esses não é preciso, não é? Esses só vão pagar 5 euritos, é pouquinho, isto é só, é uma festa, é uma festa. Então, e é preciso ajudá-los, que eles vão fazer um novo CD, eu não sei, mas eles vão pagar a minha publicidade que eu estou a fazer, não é? Eu não sei. Então são 10h51 e agora vai ser mais outra dedicatória. É da parte de Madame Fátima de Flori para sua amiga Rosália e marido, netos e filhos e para todo o auditório. Então um bom fim de semana, que tenha muita saúde esta gente toda. E é da parte então de Fátima de Flori. Aí vai, e ela pediu-me: Mãe Abandonada, Mamãe Abandonada vai nas ondas da vossa rádio, não é? Então arco-íris de presente sempre. Também conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou, ficou viúva tão jovem e três filhinhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar. Três filhos queridos, ela conseguiu formar. Arc-en-ciel. O mais novo deu engenheiro, o do meio senhor doutor, e o seu filho mais velho também deu em professor. Braços nunca baixou, fazendo sua própria casa e algum dinheiro juntou, mas tudo se complicou e o pior está para vir. Quando o filho lhe falou ela repartir, arc-en-ciel, repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Foi que tudo começou, ficando promessa feita. Olhar por ela até a morte, mal sabia a sujeita que iria ter tão pouca sorte. No início tudo bem, enquanto ela podia andar, veio a primeira doença. E depois de lá estar, naquele lar internada, à espera que um dia um filho naquela mãe visitava, sempre a olhar para a janela, mas nunca aparecia nada. Mas esta pobre coitada, no dia 5 de agosto, com saudades de seus filhos, ali morreu de desgosto. Mas será que estes filhos no mundo andarão bem?

Arc-en-ciel. Au bicho Iran Costa, et maintenant on a une dédicace de la part de notre Nicole Nationale qui est à l'écoute. Elle a dit qu'elle est prête à nous aider, à aider la Capa Negra, hein, qui va le 19 à la salle de fête de Montition. Bien sûr, c'est notre fan, évidemment, elle sera là et va nous aider même à aller en cuisine. Et ben c'est bravo, et rien que pour elle. Tiens, on va vainer. Elle était debout, la première, nous allumait la cuisinière, pour qu'en hiver, on n'ait pas froid. Mamina, alors qu'il faisait encore nuit, elle habillait les plus petits et préparait le chocolat. Mamina, sa veste épaules, elle nous emmenait à l'école. On aimait voir les magasins en chemin. On était pauvres, on évitait la belle vitrine du pâtissier. Pas, Mamina. Je la revois dans la grisaille, marcher seul au bord du canal, des sacs très lourds à chaque bras. Mamina, le soir assise au coin du feu, elle fatiguait ses pauvres yeux en reprisant nos tabliers d'écolier. Dans les maisons du voisinage, elle s'en allait faire des ménages afin de ramener chez nous Mamina. Elle ne se plaint jamais de rien, mais la maison et le jardin doivent lui sembler un désert sans mon père. Elle a deux alliances à son doigt, la sienne et celle de papa, et je sais que sous les étoiles elle lui parle. Et lorsque ses petits-enfants vont l'embrasser tous en même temps, elle ne peut retenir ses larmes, larmes. dame. Parmi tellement de mots d'amour que j'ai chanté jusqu'à ce jour, le plus beau restera pour moi, Mamina. Mamina. Mamina. Eh ben, je me suis fait engueuler par ma Nicole qui voulait souhaiter une bonne journée à son chouchou, à son chéri. Un temps de la part de Nicole pour son chéri. Je vous envoie 2001 de Pierre Bachelet. aqui. Vai, vai, marinheiro, vai, vai. 11 horas e 11 minutos. Na vossa rádio, a Rádio Arco-Íris. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurinha. Vai, marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha. E a roupa do marinheiro não é lavada no rio, é lavada no varal, à sombrinha do navio. Marinheiro, vai, vai, são 11 horas e 14 minutos e agora vamos aqui com uma grande noite de amor. E vai ser David Garcia e é só para vós. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Para ir dançar, bem encostadinhos eu não resisti. Então te pedi para te beijar. Com teu rosto lindo tu para mim olhaste. Eu fiquei tão louco, parei de dançar. Sem nada dizer, teus lábios se abriram. O tempo parou ao te beijar. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Dança sem me perceber. Tu continuavas agarrada a mim. Com teu rosto risonho dizias baixinho: é a primeira vez que beijei assim. No fim desse baile foi uma loucura. Ela e eu sozinhos fomos passear. No silêncio da noite ouvi uma voz: eu sou toda tua, volta-me a beijar. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa

Folclórico, 11:23 minutos. E agora vamos aqui com. Ai, onde andarás tu? Onde andarás tu? E é Maria Lisboa. Vamos embora. Estamos mesmo na reta final do programa Espaço da Música. Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará o homem da minha vida, que nunca será esquecido? Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. Onde andará? Naquela altura pensamos que era aventura, acordo coisa assim, e nem sequer entendemos o amor. Nossa história teve um fim, não teve beijos nem férias de verão, muitas promessas caídas no chão. E hoje são tantas as vezes que me lembro de ti. Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará o homem da minha vida, que nunca será esquecido? Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. Onde andará? Não pensava no futuro ou numa vida a dois. Era a loucura de um amor do dia a dia, sem antes nem depois. Portei-me mal, deixei tudo de lado, arrependida desse meu passado. Ai, quem me dera poder encontrar esse amor que se foi. Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará? Onde andará o homem da minha vida, que nunca será esquecido? Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. Onde andará? Que não soube aproveitar aquilo que Deus me deu. Se o nosso caso por acaso não deu certo, a culpada fui eu. Mas se eu fizesse o tempo voltar, eu nunca mais teria deixar. E mudava o rumo da história que nos aconteceu. Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará? Onde andará o homem da minha vida, que nunca será esquecido? Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. E agora vem mais uma dedicatória da parte de Rosalina Gonçalves para seus filhos e netos, irmãos e cunhado e amigos de todos, todos os amigos que ela conhece, que lhe deseja, e estão não esquecendo dos animadores da rádio, muito obrigada. E então deseja um bom ano e um bom fim de semana e um bom ano de 2019. Então eu vou-lhe mandar aqui uma cançãozinha tradicional de nosso Portugal. Vai ser um pouco folclore ao passar a Ribeirinha. 11 horas e 33 minutos e agora vai mais outra dedicatória da parte de Fátima para José Queiroz. Ela gosta muito dele, então pediu aqui uma cançãozinha para lhe oferecer e lhe deseja então um bom fim de semana para o senhor José Queiroz da parte de Fátima. Regressa para o segundo tema, nossa linda. Okay.

Pois é, pois é. Noite de Folia, dia 19 de janeiro. É sábado 8, da manhã 8. Então, não se esqueçam, por 5 euros podem dançar toda a noite. Vai ser um serão a bem à portuguesa. E é preciso, para ajudar o Capa Negra, tem que fazer um novo CD, para um CD inteiríssimo, bom e no vosso, com 5 euros não é nada e para eles é muito. Venham, venham, enchemos a sala. Então vamos continuar, que estamos mesmo na reta final. Vai ser Portuguesa é a Mais Linda. Ai, ah, yeah! Mas é quando se ri, quando está muito triste, não é bonito. Mas quando ela se ri, toda a portuguesa é linda. Jorge Ferreira. Quando ela passa, desperta logo atenção. Se abre um sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu peito faz bater um coração. É sintoma de paixão, um amor que nasce num pouco. E no meu peito faz bater um coração. É sintoma de paixão, um amor que nasce num pouco. A portuguesa é a mais linda. É engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitinha. É flor que cheira, que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor. Divino agitar na minha prece, que acode logo com sorrisos de magia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos no que iria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos. Pois, meus amigos, estamos mesmo na reta final e espero que fosse estas 3 horas do vosso agrado. Cá estarei sexta-feira que vem, se Deus quiser, não é? Isto tudo correr bem, cá estarei para vos animar mais uma emissão do Espaço da Música, das 9 ao meio-dia, sexta-feira. Então, daqui até lá, portem-se bem e não se esqueçam, vão ao baile sábado, dia 19 de janeiro. É uma noite de folia assegurada. Então, até sexta-feira que vem, daqui até lá, portem-se bem. Vai buscar uma cervejinha.